A minha luta é dura e regresso com os olhos cansados às vezes por ver que a terra não muda. Mas ao entrar, teu riso sobe ao céu a procurar-me e abre-me todas as portas da vida, da minha pátria sonora. Desde a fase embrionária, no meu subconsciente, aceleração cardíaca no compasso do boom bap. Se traçava a trilogia de uma nova história. O objetivo não são títulos, apenas fazer história. Seres deambulantes com sede de narrativa, de frente dos iguais e distante da maioria. Enuncio os problemas para que haja solução. Denuncio as falcatruas de um governo sem ação. Sem ação, são os milhões que engordam os vossos cofres. Nas zonas mais recônditas, choro à beira da morte, por falta de hospitais e crescimento plausível. Por falta de justiça e igualdade a todos os níveis. Nunca foi por moda que corri atrás do mic. Jamais foi por notas que propago a minha arte. Apenas quero que tu acordes e engrandeça a tua memória. Não me exalto com esses rappers, pois sou mais uma história. Não me exalto com esses rappers, pois sou mais uma história. Pois sou mais uma história. Sou mais uma história, história. Sou mais uma história. Será mais história. Uma história nessa arte musical, onde escrevi versos com alma de forma espiritual. Uma história épica, de batida assimétrica, procura da rima certa, em estilo de estética. E elas se transformaram em armas para filósofos de rua e academia. Gastava o fólico, agora procuro o torcamento, fazendo histórias mais decentes. Velho torno mais recente, público-alvo toda a gente. Minha vida é um conto e eu me vejo nela. Vários caminhos traçados para me tornar o dela. E hoje com uma caneta na mão, luto com as minhas palavras para mudar a nação. Tem batidas cadenciadas em letras emparelhadas, e não como esses manos só querem mentes entediadas. E o futuro reserva mais história para contar. Escalar em montanhas pro meu sonho alcançar. Escalar em montanhas pro meu sonho alcançar. Pois sou mais uma história. Pois sou mais uma história, história. Solo na história. Pois sou mais uma história, história. Nasci, cresci, vivi no gueto, valorizando a minha espécie, até no nome sou negro. No microfone partilho o intelecto. Não sou de tendências, ou toco em almas no silêncio. Explorando a mente porque a mente cria. Desacreditado por muitos, não fazia o que toda a gente queria. Acreditava em mim dia após dia. Fiz do rap o meu caminho, Deus me guia, disse filho trilha. Agora o diabo é reconhecido, um coche bigo base, acho que já tenho inimigo. Criticado por muitos que pouco deram suporte. Firme numa ideologia, minha causa é nobre. Yeah, no movimento e a caminho da glória. Narrativas conscientes que marcaram mais uma história. A fraqueza de uns não faz a minha derrota. Sem cuspir no céu, espero fazer rap a vida toda. Sem cuspir no céu, espero fazer rap a vida toda. Solo na história. Pois sou mais uma história.